vai começar a ousadia quando a luz apaga. Se a tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar. Então mentaliza na batida e deixa o som te levar. E vem com tudo. Vai começar a ousadia quando a luz apaga. Se a tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar. Então mentaliza na batida e deixa o som te levar. E vem com tudo. Vem. Apaga a luz, apaga, que ela tá cheia de marra. Rebolando na minha frente, esse bumbum não para. Que garota levada, empina, desce, trava. Faz cara de danada, jogando na minha cara. Vai começar a brincadeira, beija, beija que ela gosta. Se eu não te agarrar de frente, eu vou te agarrar de... Vai começar a brincadeira, beija, beija que ela gosta. Se eu não te agarrar na ida, eu vou te agarrar na volta. Vai começar a ousadia quando a luz apaga. Se a tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar. Então mentaliza na batida e deixa o sol te levar. E vem com tudo. Vai começar a ousadia quando a luz apaga. Se a tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar. Então mentaliza na batida e deixa o sol te levar. Beija que ela gosta. Se eu não te agarrar na ida, eu vou te agarrar na volta.